disso. Ela quer tudo, quer nada, conquista descabelada, causa frição quando passa. Ela sabe disso, ela usa disso e já quer fazer tudo que tiver vontade. Vem pela rua Augusta ritmada, já na vibe. Ela grita, requebra, se toca around the far side. Ela nasceu pro contraste e chega, pede um drink. Ela sempre respeita o beat, dá uma olhada em volta e pensa quem merece o convite. Gata sem limites, imagina um striptease. Naturalmente louca, sem crise. Vodka, cerveja, whisky, mistura freak. RG, conversível, quarto, suíte. Sweet honey, é o que tem pra hoje. Ela é naturalmente louca, sem crise. Sai tranca a porta de casa, locomoção maquiada, causa frisson quando ela sabe disso, ela usa disso. Ela quer tudo, quer nada, conquista descabelada, causa frisson quando passa. Ela sabe disso, ela usa disso. Louca, língua boca, seca, louca, língua boca vermelha que pede beijo. Vinho tinto seco mata a sede, acende o desejo. Eu acho que eu mereço, acho que ela também. A pista é toda nossa e as notas de 100 é o que mais tem. Ela já dominou você também, mesmo na ilegalidade tá no caminho do bem. E outro drink, sempre respeito o beat. Dá uma olhada em volta, pensa quem merece o convite. Gata sem limites, realiza outro striptease. Naturalmente louca, sem crise. Vodka, cerveja, whisky, mistura freak. RG, conversível, quarto, suíte, sweet honey. É como foi ontem. Naturalmente louca, sem crise. Sai, tranca a porta de casa, locomoção maquiada, causa frisson quando passa. Ela sabe disso, ela usa disso. Ela quer tudo, quer nada, conquista descabelada, causa frisson quando passa. Ela sabe disso, ela usa disso.